começando um programa que conta a história da articulação semiárido brasileiro. Asa 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência. Anos na história do semiárido. Se a referência for tempo passado, 15 anos pode ser pouco. 15 dos 500 anos da história de ocupação no país representa menos de 0,5%. Essa representação de tempo fica ainda mais baixa se considerarmos os 8 mil anos do começo do clima semiárido no Brasil. Mas se esses 15 anos de história representam uma firme articulação para conquistar direitos e exigir justiça, para valorizar o saber camponês e exigir as políticas adequadas para a região, em 15 anos é possível fazer muito, como, por exemplo, construir um novo imaginário para o semiárido. Assim, ele ganha novas narrativas, bem diferentes da lógica da indústria da seca. Ganha como a valorização da inteligência milenar existentes nos biomas da Caatinga e do Cerrado. Eu sou Daniel Lamir. E eu, Leila Freitas. Junto com você, vamos abrir um álbum sonoro de recordações de luta e resistência de povos que convivem com o semiárido. Estamos apresentando Asa 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência. Ô Daniel, você é bom de matemática? Leila, sou sim. Manda as ordens aí. Em que ano a Asa nasceu? Leila, depende. Essa equação pode até variar. Como assim? Veja bem, calcular a idade formal da Asa é muito simples. Fazendo as contas por aqui, chegamos em 1999. E esse é o ano em que a Asa surgiu formalmente. Não é, isso eu sei. Mas me explica melhor essa tua história de equação, de cálculo. É o seguinte, Leila. É que antes de 1999, muitas organizações sociais já estavam reunidas no semiárido, agindo e afirmando a convivência com a região. Ah, entendi. Então, de um ponto de vista, podemos dizer que já existia articulação mesmo antes de 1999, não é isso? Exatamente. E quem vai explicar isso pra gente é Aldo Santos, que antes de 1999 atuou na Comissão Pastoral da Terra, Assentamento Itaparica e Centro Sabiá. Lembro que teve uma grande seca, foi de 78 a 82. Inclusive, no período, acho que teve todo um estudo, se falou até do genocídio da seca. Daí em diante, se começou um processo de organização que vem sendo feito pela igreja, sindicatos, trabalhadores rurais, comunidades eclesiais de base, que tem um componente forte de organização das comunidades. Começou um movimento mais articulado, eu diria. Mas um nível de articulação que ele se dava muito na comunidade, no município, né? Você tinha uma certa pressão do modelo de desenvolvimento organizado, coordenado pela SUDEM, que de fato estabelecia, né, ações de grandes projetos. Que é um período onde a seca é tratada como a ideia de combate à seca, com as grandes obras, com as grandes açudagens, e de fato ampliava, melhorava, né, as condições das propriedades privadas, dos latifúndios, e além da concentração da terra, começou também a concentração da água. Todo esse movimento foi levando a uma condição de uma espécie, vamos dizer assim, de movimentos sociais, né, na base. E culminou em 93 com a ocupação da SUDEM, primeiro marco onde você tem já nos estados surgindo articulações nessa dimensão da convivência com o semiárido. Na dada ocupação, é a expressão pública, né, organizada coletivamente do Nordeste frente a um novo modelo. Qual a leitura que podemos fazer sobre a conjuntura política do país antes de 1999? Nós estávamos num processo de redemocratização, período da transição do regime ditatorial para um regime democrático, e que o aparato formal do Estado ele era de uma atitude ainda autoritária, mesmo com um processo de mobilização social. Tivemos toda a mobilização das diretas, nós passamos por isso. Tivemos a primeira eleição, né, presidencial direta, que levou ao que nós conhecemos, né? Nesse período se constituiu, inclusive, né, ações de governos paralelos, inclusive o debate da convivência foi marcado fortemente ainda numa seca, que é a seca de 92, depois com o impeachment do Fernando Collor, né, a entrada do Itamar, né, e a gente sabe que toda a comissão que ocupou a Sudene teve a negociação com o presidente Itamar Franco. Eita, que o povo já estava com tudo, mesmo bem antes de 1999. Mas neste ano, a luta pelo semiárido ficou ainda mais forte. Pois é, em 1999, Pernambuco sediou um evento chamado COP3. Que, na verdade, tem um nome bem grande e significa Conferência das Partes das Nações Unidas da Convenção de Combate à Desertificação. O evento foi bem importante, mas não foi suficiente para as proposições e reivindicações de 61 organizações que já atuavam no semiárido brasileiro. Por isso, elas se juntaram e se articularam em um evento paralelo à COP3, apresentando a Declaração do Semiárido e a criação da Articulação Semiárido Brasileiro, ASA Brasil. Mas pense num povo forte. Esse evento rendeu ainda mais. Foi daí que surgiu a proposta do programa 1 milhão de cisternas, P1MC. Para falar dos 15 anos do P1MC, vamos chamar Reginaldo Alves, que acompanhou o surgimento do P1MC na época e era coordenador do Caatinga. O programa 1 milhão de cisternas, P1MC, ele surge a partir de uma proposta apresentada pelas organizações da sociedade civil em contraponto ao que foi apresentado pelo governo brasileiro enquanto proposta de mitigação dos efeitos da seca. Então, se colocou um conjunto de propostas e a sociedade civil organizada na época colocou a ampliação da implantação de cisternas como uma alternativa, né, tanto para convivência com o semiárido, como também para efeito da redução dos efeitos da desertificação e de mitigação dos efeitos das estiagens. Naquele momento, a proposta foi ousada no sentido de apresentar ao governo brasileiro, através do Ministério do Meio Ambiente, a implantação de 1 milhão de cisternas. E daí, desafio colocado, o governo, de certa forma, compreendeu como uma proposta muito ousada, mas também se colocou no sentido de construir uma proposta que pudesse vir a elaborar um plano maior, que era da construção de 1 milhão de cisternas. Daí se teve a ideia de fazer um plano piloto. Se acordou com o governo brasileiro, o Ministério do Meio Ambiente, a implantação de um plano piloto, que era a implantação de 500 unidades demonstrativas. Esse projeto piloto, na verdade, ele era um momento de construção e de melhor compreensão da metodologia que viria a ser utilizada no projeto 1 milhão de cisternas. Bom, e daí o projeto foi ganhando uma dimensão incorporada enquanto política pública no orçamento da União. Nós temos hoje um programa consolidado, reconhecido internacionalmente como uma política de acesso à água bastante consolidada. Colher água, reter água, guardar a água quando a chuva cai do céu. Guardar em casa, também no chão, e ter água se vier a precisão. Ela pode até cair menos e demorar mais que em outras regiões, mas o semiárido brasileiro tem chuvas. Por isso, Roberto Malvese, conhecido como Gogó, canta sobre a água da chuva para as famílias. A música que estamos ouvindo é Água da Chuva. E mantendo o ritmo, vamos falar sobre outro programa da ASA, que também faz parte desses 15 anos. Em 2007, surgiu o programa Uma Terra e Duas Águas, o P1+2. Então, vamos chamar Antônio Carlos Pires, conhecido como Tonico, que é coordenador de programas do PATAC. Tudo começou em 2005, 2006, 2007. Foram quase 3 anos, né, discutindo essa necessidade, né, e dando formato ao P1+2, do ponto de vista de um programa, de um projeto. Não era um novo programa. Nosso programa era o PMC, que na época era a nossa transformação, que ele enriquecesse com o P1+2. E foi aí que, em 2007, nós tivemos um apoio, né, para a gente iniciar a primeira experiência dessa proposta coletiva, participativa, que foi construída construído de forma muito rica, muito interessante, nos fóruns estaduais, a gente rodava nos estados para discutir o PO+2, dentro da coordenação. A essência do PO+2 sempre foi a mesma, acho que começou em março de 2007, né? Por algumas tecnologias novas, algumas atividades de formação, mas a essência era a mesma. Até mesmo o PO+2 incorporou muitos elementos de formação que não tinha no PMC, como as visitas de intercâmbio, a sistematização das experiências, com mais encontros de gestão que o PMC já tinha, mas incorporou mais espaços de gestão municipal, territorial, tecnologias que, pela sua própria concepção, elas não são tecnologias acabadas. A nossa concepção é que essas tecnologias elas precisam estar constantemente sendo aperfeiçoadas, melhoradas, e isso a gente conseguiu trabalhar por dentro da área, na questão do calçadão, da cisterna calçadão, dos barreiros de trincheira, a barragem inicialmente, depois a gente acabou vendo que o barreiro trincheira no formato que está colocado aí, na eterna de enxurrada. Se é pra ir pra luta, eu vou. Se é pra tá presente, eu tô. Pois na vida da gente o que vale é o amor. Se é pra ir pra luta, eu vou. Se é pra tá presente, eu tô. Pois na vida da gente o que vale é o amor. É que a gente junto vai, vai pra rua de novo, vai levantar a bandeira do sonho maior. Enquanto eles mandam, não importa, a gente vai abrindo a porta. Eita, Leila, que você tá empolgada mesmo, né? Não quer mais parar nem de dançar, nem de cantar. Pois é, Daniel, olha, eu tô tão empolgada, mas porque essa música chamada O Que Vale é o Amor, do cantor e compositor Zé Vicente, tem tudo a ver com a nossa conversa de agora. É verdade. Vamos falar de algumas grandes mobilizações da Rede ASA ao longo desses 15 anos. Em 2007, por exemplo, 5 mil pessoas estiveram de mãos dadas com a determinação e a exigência de direitos em Feira de Santana, na Bahia. Em 2011, 15 mil mulheres e homens foram às ruas da cidade de Juazeiro e Petrolina, na divisa da Bahia com Pernambuco, para dizer sim aos programas da ASA. Essas duas mobilizações foram feitas para alertar a sociedade e os governos sobre a importância de continuidade dos programas da ASA. As duas manifestações foram importantes e serviram para mostrar como a articulação é forte e organizada. Neidson Batista, coordenador da ASA pelo Estado da Bahia, esteve nas ruas de Feira de Santana em 2007 e, 4 anos depois, atravessou a ponte que liga Juazeiro e Petrolina. Ele relembra um pouco desses importantes momentos da ASA. A filosofia de ação da ASA não é aquela de ser executora de programas públicos, seja ele qual for. A filosofia da ASA é de ser criadora de propostas de políticas, apresentadora de propostas de políticas, construtora disso, executora e também de fazer controle social. O PMC, o PO+2, os sementes, o cisterna na escola, nasceram de processos da ASA, processos das comunidades, que foram sistematizados e foram apresentados ao governo para que o governo universalizasse e os assumisse na perspectiva de política. Então, isso tem horas que flui bem e tem horas que emperra. E nas horas que isso para, nosso entendimento, que nós precisamos negociar com o governo, nós precisamos pressionar o governo através de documentos, através das mais variadas formas, mas se essas formas não dão certo, nós precisamos ir para a praça pública, porque movimento social e sociedade civil que não ocupa a praça pública para dizer em que é que eles acreditam, qual é a sua proposta para fazer os seus protestos e anunciar suas ações e, de certo modo, também se confrontar com o governo, perdem sua dimensão de movimento social. Neidson, o que podemos falar especificamente sobre essa primeira mobilização? Em 2007, nós tínhamos, a partir de exigências da Controladoria Geral da União e exigências internas do próprio MDS, a perspectiva quase da inviabilização da execução do processo de cisternas pela ASA, pelas organizações da sociedade civil. E as negociações estavam praticamente quase ultimando. Aí é que nós resolvemos ir para a praça pública. E nós reunimos 5.500 pessoas na Praça Pública em Feira de Santana, numa grande manifestação forte. Pessoas que vieram de todo o semiárido para dizer ao governo quem éramos nós, o significado de nossa ação. E dizer ao governo que retroceder na parceria com a ASA era um retrocesso político de perda irreparável para um governo tipo o governo de Lula, e de perda irreparável para a convivência com o semiárido. Do governo veio uma pessoa e daí nós desenvolvemos um conjunto de negociações e de possibilidades que implicaram na reabertura das negociações e no reencontro de caminhos. Neidson também esteve em Juazeiro e Petrolina em 2011. A de 2011 já foi um patamar diferenciado, porque aí o governo Dilma, no início, logo em 2011, ela pressionada por comissões, CPIs, de ONGs, etc., etc., ela baixou um conjunto de decretos que inviabilizavam o processo do PMT. E a ASA se sentia muito à vontade no sentido de dizer: nós prestamos conta, fizemos tudo o que tinha que fazer de nosso lado. Se o governo não fez a análise dos processos, é um problema do governo, não da ASA. Isso levou gradativamente a que o governo suspendesse as negociações com a ASA, de certo modo, por prazo indefinido. O governo não assume isso, mas efetivamente na mesa de negociações com o MDS se dizia: está suspenso, não faremos mais novos termos de parceria. Ao termos perguntas se iria ou não iria no outro ano reabrir, se dizia que não se sabia ainda. Basicamente com recursos das organizações, dos agricultores e agricultoras que queriam a continuidade do processo de cisternas através das organizações sociais e não as cisternas de plástico e cisternas através de empresas. Nós conseguimos, ainda no ano de 2011, no final do ano, um novo reparto de recursos que se dizia que não ia haver e uma reabertura de negociações, que daí assumiu um patamar mais estável, mais concreto, mais viável e mais possível, que desembocou no que nós temos hoje, que é a ASA sendo a principal criadora e propositora de políticas de água do semiárido e, ao mesmo tempo, a principal executora dessas políticas. A presidenta Dilma e a ministra Tereza Campelo dizem abertamente que sem a ASA não teriam atingido suas metas do programa Brasil Sem Miséria e não teriam alcançado o serviço de atendimento às pessoas do semiárido, garantindo assim um direito fundamental, que é o acesso à água de qualidade. Ouvimos alguns dos momentos importantes da ASA ao longo desses 15 anos e também de um pouquinho antes. Agora vamos fazer uma pausa bem pequena, mas ela é bem importante. Vamos prestar bem atenção na palavra de ordem da ASA para o que vivenciamos e o que queremos vivenciar nesta articulação. ASA 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência. Estamos apresentando ASA 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência. Voltamos, e para falar mais sobre princípios e estratégias para continuarmos ampliando a resistência e fortalecendo a convivência. A troca de experiências e sabedorias é uma dessas formas. Ela tem cadeira cativa na Rede ASA. Ao longo desses anos, já foram muitos intercâmbios, cursos e capacitações, valorizando sempre o saber de agricultoras e agricultores. Um desses espaços é o Encontro Nacional da ASA, chamado de Enconasa. Durante 15 anos, foram realizadas 8 edições do Enconasa. A última aconteceu em Minas Gerais. E a próxima será no Rio Grande do Norte. Quem explica um pouco mais sobre as edições do Enconasa é Valquíria Lima, coordenadora da ASA pelo estado de Minas Gerais. A gente consegue reunir boa parte das organizações, constrói a asa a partir dos estados, dos territórios, os agricultores e agricultoras, as comunidades tradicionais, as organizações de base, também nossos convidados que nos ajudam também a construir essa grande rede que é a ASA. Esse é um espaço desse grande encontro que define também as suas grandes diretrizes para a articulação, suas grandes prioridades, suas grandes bandeiras de luta, né? Na verdade, é uma reafirmação do processo que é construído através dos estados. Valquíria, e como começou os encontros? O que falar das primeiras edições do Enconasa? Lembrando ainda que as duas primeiras edições aconteceram em Igaraçu, no estado de Pernambuco, a terceira edição em São Luís do Maranhão e a quarta em Campina Grande, na Paraíba. Nos primeiros Enconasa, os três primeiros Enconasa foram um encontro onde a gente estava formulando o PUNC. Então, foi basicamente estruturar esse grande programa que é o PUNC, que sempre foi o programa inicial dessa articulação. E também onde a gente possibilitou a nossa reflexão de que, para a gente assumir uma política pública tão ampla de acesso à água, que é também o PUNC, como é que a gente iria executá-lo? Então, a gente também, foram nesses três primeiros encontros que a gente maturou, refletiu a ideia da criação da própria PUNC, sendo uma OCIP, que naquele momento seria importante ter o título de OCIP, por você poder acessar, ter uma legislação própria para acesso a recursos públicos, que daria maior capacidade da gente de execução. A partir do quarto Enconasa, que foi o Enconasa que aconteceu na Paraíba, ele foi um Enconasa que eu chamo que é um divisor de águas, porque a gente sai daquele processo mais interno de pensar a execução do PUNC, a criação da própria PUNC, e passa a ser esse verdadeiro encontro que é o Enconasa para a rede Asa, onde a gente teve a presença expressiva dos agricultores e agricultoras, das comunidades que fazem essa rede acontecer. E a partir daí, essa presença é uma presença significativa e marcante, porque são os agricultores e agricultoras levando seus conhecimentos, suas reflexões, suas experiências, que têm nos possibilitado a consolidar o nosso projeto político de convivência com o semiárido. Na sequência, tivemos edições em Teresina, no Piauí, no Crato, no Ceará, e em Juazeiro, na Bahia, e em Januária, em Minas Gerais. Cada uma sempre com uma temática. Então a gente já teve o Enconasa, foi o Enconasa do Piauí, que a gente trabalhou bastante o debate sobre a terra. No Enconasa do Ceará, a gente trabalhou muito o debate da juventude. Então no Enconasa da Bahia, você tem muito o debate sobre o hidro e o agronegócio. No Enconasa de Minas Gerais, a gente possibilitou a gente continuar nessa reflexão do impacto do hidro e agronegócio nos territórios do semiárido brasileiro, e acho que o Enconasa de Minas também trouxe um elemento muito importante, que foi o debate da comunicação, pautando a comunicação como um direito humano. Então, todos os Enconasas sempre têm um elemento importante, central, que ajuda no campo da nossa reflexão e da consolidação do projeto político. Então, assim, o projeto político da ASA é um projeto político que tem diversidade, que respeita também um pouco a cultura, a história dos estados, respeita também muito isso. Agora, o que está no centro desse projeto político são as ações que a gente vem desenvolvendo no campo da convivência com o semiárido. Saber que quem pensa não é a cabeça, por mais que pareça saber computar. Os nervos do corpo são cabos de modem que sabem e podem sentir ou pensar. Estamos saber ouvindo a música A Máquina Voadora, composição de Silvério Pessoa e Braulio Tavares. Com ela, lembramos que o saber que vem do campo pulsa firme nas propostas e valores da ASA. E nas edições do Enconasa, a participação de mulheres e homens camponeses é cada vez mais marcante. Porém, ao longo desses 15 anos, foram realizados 3 encontros que afirmam ainda mais o protagonismo da agricultura familiar. são os Encontros Nacionais de Agricultoras e Agricultores Experimentadores. Quem vai explicar mais sobre os Encontros Nacionais de Agricultoras e Agricultores Experimentadores é Carlos Soares de Menezes, conhecido como Seu Carlinhos. Ele é agricultor experimentador e mora no município de Monte Alegre, em Sergipe. De agricultor e agricultora, experimentador e experimentador, que todos nós experimentamos, é uma coisa impressionante. É porque, assim, cada um encontro desse que você vai com a expectativa e volta com outra expectativa maior, com conhecimento maior, com a formação maior. E, assim, eu mesmo, cada vez que eu viajei, cada uma vez que eu vim, eu trouxe um conhecimento diferente do que eu tinha, né? E fui ampliando. Levar outras pessoas novas, levar essas pessoas para estar lá discutindo, contribuindo, fazendo, né, mostrando, né, porque ali foi mais um nascimento da vida do agricultor, aquela coisa que dá energia, né. Mas esse cara já tem 60, 70 anos e ainda participa com toda a energia, com toda... Porque o homem do campo é forte, o homem do campo é construidor. Agora, para estar no campo precisa ter pessoas conversando, pessoas discutindo, pessoas mostrando e conhecendo. Tem pessoas que não lê, não escreve, mas sabe fazer as coisas, tem conhecimento das coisas, sabe o que serve para quê. E nós precisamos dessas pessoas para fazer um encontro desse encontro. O que é essa cimento, o que é essa construção, né? E para mim nós precisamos fazer isso. Se você não vê com o homem do campo, com a mulher do campo, com o jovem do campo, como é que você vai ter uma valorização, como é que você vai conhecer quem são eles, quem é que faz as coisas, quem é que constrói. E aí, Leila? Temos um assunto específico muito importante para tratar ainda, né? É sim, Daniel. Como mulher, eu não posso deixar de puxar um capítulo à parte na temática de experimentação no campo. E um capítulo muito importante para que o semiárido seja cada vez mais um lugar de justiça e equidade. Eu combinei com Giselda Bezerra, agricultora e coordenadora da Asa Paraíba, que vai explicar para a gente sobre o Encontro Nacional de Agricultoras Experimentadoras. Esse encontro das agricultoras, porque teve um objetivo é valorizar e dar visibilidade ao conhecimento, né, dessas mulheres, a capacidade das mulheres agricultoras na inserção do trabalho, da agricultura familiar, quais são os avanços e os caminhos de superação que elas estão encontrando, mas também quais são os momentos que elas podem se encontrar para elas passar essas experiências, elas ensinar e também aprender umas com as outras. Esse encontro teve esse papel de reafirmação do papel das mulheres na agricultura e a gente discutir as várias formas, né, de violência, machismo, preconceito, quais são os desafios que as mulheres têm encontrado no dia a dia da família e na agricultura. A gente teve a capacidade de ouvir essas mulheres, elas ouvir umas às outras e criar caminhos de superação. Outra coisa importante é a gente estar fortalecendo essa rede de mulheres experimentadoras em todos os estados semiárido brasileiros. A ASA representa luta, resistência e conquistas do semiárido brasileiro. A diversidade que forma a rede ASA segue firme na construção de mais propostas para construir um novo imaginário e garantir uma vida melhor para todas as pessoas. Toda essa trajetória inspira a projeção de cada vez mais consolidar uma política nacional para a convivência com o semiárido. ASA 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência. Este programa conta com o apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e Fundação Banco do Brasil, FBB. Produção, assessoria de comunicação da ASA, ASACOM. Acabamos de ouvir ASA 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência.